¿Puedes hablar, por favor? Thank you.

Okay, thanks. Operacional procedimento está permitido. Autorizado para quem emitido, sistema 0, 0090 graus, 0090. na minha versão 9443, tem um controle 208. 208, melhor. aproximação. Autoridade baixa, aproximação, já está. Tá. decolada 5-5, chame o controle Salvador 90 décima 8. Corre meteu 58, 30 final do vento, a porta foi gravando. Para o vento, a Falha 1, 2, 8, 8. 04, obrigado. Girabase, aposto final. Aposto final, então. Girabase, LIP04. Autorizado, base é a parte final, LIP04. LIP04, parte final, LIP04. 0, canto 1 a 0, 0 graus e no 0 9. Desculpa, eu não sei, para o que você vai. Autorizado, carrega de pista 1-0, 0-8 graus, 1-0-9. Registro Cultura, quero saber também. Coluna meteu número 3, flui para 2.000 pés, está no controle, zona 20 dos paus. Para 2.000 pés, chama no controle 208, Olympus 04. Coluna Olympus, para 2.000 pés, está autorizado para o seguimento, está estabilizado. Controle Olympus 04, mantendo a reta até 2.000. Olympus 04, flui para 2.000 pés, apresente 2.000, 2.045, para como limite, 5.000 na 3. Descida 045, dotado a 1.000, o Olympus 04.